tenho recaída. O chip não foi feito pra guardar no coração. O homem quando ama tá arriscada a solidão. Mulher raparigueira acabou com a minha vida. Levei um par de ganha, mas não tenho recaída. Eu vou passar na cara dela, eu vou. Minha vida.